Salvador, está passando Lima, Hotel Hotel, tração de Estrela, sempre da informação Delta. Tango Lima, Hotel Hotel, a sua identificação, Rui Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador, 096. A sua identificação, vai voar Bonfi, foi atualizado agora na Corinha, a gente tem para o 4 mil pés, em Hotel Hotel. Libera direito, autorizado táxi, Alfa, Juliette, remota 12, despacho 1. Alfa Juliette, remota 1-2-0, libera a restrição em TAP, pode descer direto por 3.000? 3-0-7-0, livre da restrição de altitude em TAP. Livre, graças a Deus, 0-7-0. No 70, pode voar Duna descendo para 2.000? Trisano 70, desça para 2.000 pés, o ajuste permanente autorizado e IRSEC tem reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.016, pode estabilizar, está 3.000, 70. Estabilizou? Chama a chave de torre na frequência da noite, decimal 95. Boa, empregado, boa noite. E boa noite, 3520, final do X-Ray, que está dentro. 3520, avistado, QNH 10 no meio, autorizado pouso, pistona 0, vento no 70 graus, 04 nós. Livre pouso na desta, 3520. Tá 3170. Tem 3170, chame Torre Salvador na frequência 18.95. 18.95, obrigado, boa noite. Então, 3520 no solo aos 35, confirma as condições da pista? Olhado, então 3520. Sim, então 3520, libera direito, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, 3520. Oi, Salvador. Boa. Bom dia, tá 3170, final do X-Ray. Tá 3170, avistado, QNH 10, 16, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 049, informe pista molhada. Gente, 2016, autorizado pouso, 910, pista molhada. Grato, tá 3170. Bom dia, voo número 92, ciente da informação Delta, Recife, nível 390. Voo número 92, prepare a saída, PUCA e aguarde a cópia. PUCA, aguardar. Lima Hotel Hotel, vou em Telo. Tá fora de Telo, Lima Hotel Hotel. Zona 70 no solo aos 37, mantenha minha escuta, libere via Foxtrot, táxi via Alfa Juliette, remota 14, Pachono. Foxtrot, Alfa Juliette, para remota 14, no Pachono, no 3170. 1192, pronto, cópia. Pego 1192. Voo 992, autorizado para o aeroporto de Recife, via Pesulo 17, nível de voo 370, saída PUCA, transição Caju, decola da pistola 0 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5140, controle 120, decimal 8. Ativo, autorizado então, Recife, nível 370, Zulu 17, PUCA Caju, decola da 10, curva à esquerda. 5140, transponder 208, controle. Voo 1192, só confirma a transição? Caju. Ciente, correto. Cotejamento já pronto, portão 8. Bora. cancelamento, Gol 992. Gol 992, aguarde. Aguarde. Ótima etapa do táxi, estamos com 4-1 a bordo, 3 horas de autonomia. Força Aérea 526, autorizado o táxi, reporte na Taxiway Hotel. Reportei no Hotel 2. Previsão para o Gol 992? 92, 2 minutos. Ingressão ao céu, Força Aérea 2. Aérea 2526, autorizado ingresso, pista 10, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto na 10, 2. Tango Lima Hotel Hotel, desça para 2000 pés, o ajuste é 9096, autorizado ILSXT, reporte estabilizado. Desce para 2000, ajuste no 0,96, vai reportar estabilizado, Lima Hotel Hotel. Eu te chamo para um táxi. Pode botar. táxi Gol no 192, 88 a bordo, com 330, São Gonçalo. Gol 992, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0, via PAD, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0 no 6. Alinhado pronto, Força Aérea 2526, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 1, 80 graus, 04. E decolar, gente. Será próximo, 992. O 992, mantém o ponto de espera. Força Aérea 2526, decolado aos 48, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, boa noite. Bom dia. 8, na frequência, no 8, decimal 95. Torre 1, no 895, Lima Celta. Controle, muito bom dia, Força Aérea 2526. Força Aérea 2526, bom dia, contato radar, mantenha o nível de voo 360, após 2000 pés, voo e eleva. Após 2000 pés, eleva 2526. Tango Lima, hotel, autorizado pouso, pistão 10, vento 170 graus, 049. Os autorizados em motel, hotel. Gol no 92, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Senhor, no zero, gol no 92. Lima Hotel Hotel no solo 52, confirme pátio. Pátio 5, Lima Hotel Hotel. Gente, Lima Hotel Hotel, libera direita, táxi via Alfa Juliette, contorno pátio 1, reporte novamente na táxi Lima. Alfa Juliette, contorno pátio 1, reporte novamente na Lima, Lima Hotel Hotel. Paris. Aliás, pronto, 92. 92, autorizado decolar. Pista 10, vento 170 graus, 04 nós. Papatango Lima, Hotel Hotel, standby transponder, por gentileza. Do cheque, mas está no standby. Lima Hotel Hotel. Gol 1972, boa noite de sua via, chegada Bomet 1 para 2000 pés, o ajuste é 90 no meia. Via Bomet 1 a 2000 pés, solicitado 10 no meia, gol 1972. Role gol 1992. Gol 1992, contato radar, mantém o nível de voo 370 via saída PUCA. Negativo, nível 370 PUCA, gol 1992. Lima Hotel Hotel autorizado, Lima, Mike, Quebec, cruzamento no 735, pátio 5, ao estacionar, frequência livre. Lima, Mike, Quebec, cruzamento, ao estacionar, pátio 5, frequência livre. Costaia 2526, chame centro Recife, na frequência 26.0, alternativa 28.8. 260288. O 192 solicite ao centro Recife na frequência no 26.85, alternativa 25.45, bom voo. 25 até no 25.5, bom dia, bom 192. 1972, autorizado IRS-XE, reporte estabilizado. Autorizado IRS-XE, reporte estabilizado, voo 1972. Utilizado ele é 7-2 da 1-0, visual 1-1-7-2. Do 1-1-7-2, chame torre na frequência 08 decimal 95. 1-8-9-5, voo 1-1-7-2. A 3-8-9-6, boa noite, dessa via, chegada bom mediuno para 2000 pés, ajuste 9-0-5. Avistado, QNH 10, 15, autorizado pouso, pista 0, vento no meio 0 graus, 0612 de nós. 10-15, teve pouso, voo 1-1-7-2. Salvador, boa noite, da 3520. 3520, prossiga. Gente da ECO, autorização João Pessoa. Então 3520, ECO, confere, prepare-se da PUCA, transição Caju e aguarde a cópia. PUCA, Caju, não aguarde, da 3520. No 72, no solo ao Zona 3, libera direito autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Liberar direita Alfa Juliette, portão 09, voo 1-1-7-2. 3520, pronto, cópia. Pronto, 3520. 3520, autorizado, Serra Brava, Juliette, papá. Via UPS do voo no 7, nível de voo 370, saída PUCA Jamucaju, decola da pista no 0, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona o transponder 5147, controle 120, decimal 8. Autorizado João Pessoa, nível 370, via UPS do 17, decola da pista no 0, PUCA Jamucaju, com primeira curva à esquerda. Transponder 5147, controle 120, decimal 8, posição 3520. São 3520, correto, chame pronto, portão 10. É, isso é 3520. para cópia. Chegou o 9730, confere, Guarulhos, eu tenho um 360 já aprovado, pronto, cópia. Afirmo. O 9730 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, Viatros 90 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5155, frequência do controle Salvador em 120.8, gol no 1.73. 0 Guarulhos, 360, Beverly 10 até Salvaté. Decolada 10, Tranco 1, Mote. 5155, transponder. 1208, controle, 173. 1173, negativo, Sanvo 1, Motiva. Saída Sanvo 1, transição Motiva. Saída Sanvo 1, transição Motiva, gol 1173. Correto, cotejamento, gol 1173, portão 62, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos, 173. Sonomei autorizado ILSXC, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, tá, beleza. 10 aprovado, chame táxi, tá 3520. Tá 3816. Tá 3816, chame torre na frequência no 8 decimal 95. Testa 3816, final. 3816, bom dia, tráfego ainda não avistado, que legal no 015. Continua a aproximação, reporte avistando, tem abaixo travado, tá 3816. Contra avistado, tá de alta na 3816. No meio, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus, 05 nós, atento à pista molhada, o TAM 3816. TAM 3816, livre posição.